Leão, qual é o autor dele? 1-8-0. Taxi em frente, Juliette Alfa, na minha escuta, estou pronto de espera lá, transfere torre 1-8-6-2, Justino 0-6. Ok, de Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, pela com você, 1016, por 607. Taxi do Gol na 7-5, 3 horas e 40, com fins, com 120. 35, bom voo. 1935, controle Salvador, até 35 no taxi. Espero lá também, transfere torre 1862 e ajuste 1016. Pegue o banco da empresa, pode esperar 1862, é boa. Solo para pushback, acionamento, gol 1897 no portão 07. Positivo, gol 1897, tá aguardar, tem uma aeronave da companhia que tá passando agora, dá uma atrasada do seu portão. Após a passagem da mesma, tá livre pushback no 7, time táxi. Após a aeronave da companhia no através aí, autorizado por estacionamento no 897. Solo Gol 1804 para posicionamento no 05. Aguarde, Gol 1804. Aguardando no 804. 176709, combate na LS Zulu, chame torre 1-1-8, sua 1862, 6709. Zona 3-4-9. Salvador, muito bom dia, objeto 6709, sinal 2-8, baixa casa. Passo 0, posição Brasília, 1-2-4-2-5, alterna 1-2-6-5-5. 0 graus com 079, livre pouso, pista 2-8, Webjet 6709. 310 com 10, livre pouso 2-8, 6709. Fala, bom dia, Eco de novembro, autorizar aguarde a coordenação, altimetrando no 06, consumiu parte de estacionamento. 4-4, já é. Gente, aguarde a coordenação, Eco de novembro. Tá bom. 1-8-9-7, autorizado pushback no gate 5, chame para o táxi. 1-8-0-4, autorizado pushback 5, chame para o táxi. Afirmativa, é para o gol no 804, autorizado pushback no 5. 1922, 1-5-alterna, 1-2-5-2. Informo que o vento é de 320 graus com meia dúzia de nós. Tem condições de decolar da pista 35? Afirmativo. Gente, aguarde a cópia. É verdade. Solo para o táxi, o gol 1897, com 1-3-7 a bordo, alternando Campinas, autonomia 0334. 1897, aguarde para o táxi. Pronto, aguardando. Solo, Salvador, 3153, puxa o estacionamento na posição 03. São 3153, autorizado no 3, reposte para o táxi. Livre pushback e acionamento, São 3153. E o Gol 1897, autorizado táxi, efetue táxi lento, observando a aeronave da companhia sinalizando no 5, Assim que a Juliette estiver liberada, prossiga via Juliette Alfa no ponto de espera da 28-118-6. Livre, táxi lento, coordenação aí visual com aeronave no 5, após na Juliette, quando Juliette livre, Juliette Alfa pro ponto de espera da 28, lá 18-6, torre 1897. Boa. Gente, mas é com o Delta? Salvador, Gol no 607, ponte 028, pronto. Ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28. 6709 é objeto, seu solo foi usando 7, livra na taxa 8, Charlie, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo 121, decimal 9. Charlie, antes da Alfa, 1219, 6709. Mantenha a posição na Alfa, aguardando para prosseguir para o Porta 1. Mantendo a Alfa, aguardando para seguir posição 1. Decimal 8, alterna 133, decimal 25, tá? 3517. Marquei Recife 228, 3325, tá? 3517. Precisar o push, ingresso para o Porta 1. Após o push do Marinho, o Porta 1, F7-6709. Solo Gol no 804, pronto para o táxi, 170 a bordo, alternando Campinas, 4 horas e 10 de autonomia. Restrição de pista. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28-118-6, Gol no 804. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera da 28-118-6, no 804. Autorizado para Serra November, Mike Charlie, nível 100, na radial 291 de Salvador. Decola da pista 35, após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo Alvo a por direto. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5536. Olha. Afirmo. Direto agora, ficou 360, agora no 607. 119-35 da torre, 18-6, controle, boa. A torre, 119-35, controle, 5536, o transporte, a torre da novembro. Para acionamento, chame 118-6, a eco de novembro. Alvaro, é bom dia. Eco de novembro, pátio 5, livre acionamento, reposta quando pronto para o ataque. November, pátio 4. Confirme, pátio 4? Afirmativo. Sente, pátio 4, livre acionamento, reposta quando pronto para o ataque. Eco de novembro. November. 17 no 5, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados. Os últimos 90 metros. Ajuste no 0 no meio, livre decolagem, pista 28. Livre decolagem 28, gol no 7 no 5. Batista 3153, 149 a bordo, 4:20 alterando Campinas. Escute, não tem verdade. É o TAN 3153, 149, 4:20 alterando Campinas. Passava meu charme, Sete, próximo ao ponto de espera 28. Pronto. Outro ponto 612, 1016, 1016, é o QNH. Utilizado via Índia, Alfa, ponto espera, torre 118.6 com 1-0-9. Muito grato, bom dia. No 7 no 5, decolou aos 2-3, chama o controle, 119.35, bom voo. 19.35, boa semana. Oi, Salvador, voo no 7 no 5, bom dia, decola, mantendo a próxima. Gol no 715, contato radar, sua para o nível 340, saída gole, transição oval. 340, gole oval, gol no 715, 3.000 esquerda, né? Livre da restrição, sua para o nível 340, gol no 715. 3.000 pés, curva esquerda, a gente tá mantendo a proa. Chame Recife 126.85, alterna 125.45. 1285, 2545, 35, 514. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, identificação de ontem, matéria 340. Tá aqui no Pan Ingresso. É com o Indy Novembro Livre, ingresso pista 35 ali, mantém cabeceira. Boa noite, 97, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados. Livre decolagem, vento 3 no 0 graus com 07 nós. Boa noite, 97. Iniciando, 897. Boa noite, 04, quantas telas da 28, pronto. Gente, Gol 1804, após a rolagem do banco da companhia, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 1804. No 607, passe nível 1110, chame Recife 128, décima 8, alterna 133, décima 25. 288, 2325, Gol no 607, uma boa semana. Alternado 133, décima 25, Gol no 607. 3325. O objeto 6709, prossiga. É, vai estar nível para Brasília. Se eu puder nos adiantar o procedimento de subida, que seria? Vai ser a subida agora, que o trânsito é um assunto muito provável, certo? Agora, que hora que tá soltando aí, que eu tô sem ano no sistema aqui. Tá bom, obrigado. Sem problema. O 897 decolou aos 2.6, chama o controle, 69.35. 69.35, 897, obrigado. Salvador, com 897. Bruno 897, contato radar, devido à restrição, suba para o nível 380, saída gole, transição oval. Defesa para a versão para 380, na gole oval com 897. pela identificação, João, chama de nível 360. 4 livre decolagem em pista 28, os últimos 90 metros fechados devido a obras, os últimos 90 metros após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés antes de iniciar a curva esquerda. Tendo 300 graus com 05 nós, gol 1804, livre decolagem. Check, livre decolagem 1804, cheque dos últimos 90 metros, manter reta até 3 mil. Alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha e mantém. Ali mantém, 3153. É, 59, está próximo, cabeceira 35. O 04 decolou de Salvador, os 28, chama o controle 119, decimal 35. 193, tem o cubo de 128, decimal 8, perna 133, decimal 25. 288, 3325, boa. Salvador, o 187. Prossiga. Tem ponte para o Mike Bravo Papai, ele fala que usou na fazenda Conceição, 38 milhas, Salvador, cancelando o destino. Fazenda Conceição? Afirmativo. Controle ciente, grato. Ok, Mike Bravo Papai, o Salvador ciente. Controle, bom dia, gol no 804. Obrigado. Gol no 804, contato radar. Suba para o nível 340, seta gole e transição eval. 340, gole eval, 1937, 1804. Dia novembro, decola os 3-0, chama o controle 109, decimal 35, morro 1. November, bom dia. Controle Salvador do Eco India, November. Atapapá, Eco India, November. Acione 5536, sai da Momo, transição Albo, ascensão ao nível 100. Acionado 5536, saída Momo, ascensão Alba, para o nível 1100. Circular 252, e por estação de Brasília também na posição front, o Gio Alto S Troco transponde para 4441. Para o nível 1100, Eco India November. Eco India November, confirme chamado para pouso. Dentro de mais 1h40 de voo. O uísque passando possível, já pode olhar o presente. Já é só aquele branco que está em torno de cima do Brasil. Mike Charlie é 1210. Firma. 1210, copiado. 1897, passa nível 130, chama em Recife 128-8, alterna 133-25, gol 1897. Fechado devido obras. Após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés antes de iniciar a curva esquerda. Devido a decolagem, está 28, mantenha a proa até 3 mil, sente dos últimos 90 metros, 3153. Vento 320 graus com 0612, é 320 com 06. Sente 3153. Decimal 35, bom voo. 35, bom dia. Salvador, bom dia, tô 3153, não se escuta. Obrigado, senhor, identificar o moral em lance, submantenível 380. 0 sai da Gole, transição Eval. Gole, Eval, sente. Pode voar a posição Gole, tá presente? Autorizado. No 804, passa nível 130, chame Recife no 28-8, alterna 133-25. 288-3325, 4, bom dia, 1804. Bom dia. Diego 1804, ativa identificação, vigilância, suba ao nível 340. Seria autorização do TAN 3179? Não, ainda não. Aguarde. Gol 963, mantém 400, Brasília, 1225, secundário 25-2. Bom dia. Papá Romeu, Papá Romeu, Charlie, Salvador, 3935, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papá Romeu Charlie, ciente da Lima. Eco de novembro, soltando nível 100. Navanda, cruzando 30 para 100, eco ainda Navanda. Controle Salvador, Papá Romeu Charlie. Papá Romeu Charlie, assina identificação, autorizado de chegada CARI, desça para 2.000 pés, ajusta no 06. Para 2.000, com 06, chegada CARI, centro da Lima, Papá Romeu Charlie. Papai, com Índia 90, controle. Prossiga, 90 na escuta. Qual que é o emprego ideal para o destino? 9-1. Autorizado direto, papai, é com Índia 90. Vamos, agradece. Manati 500 pés, decora da 17, após decoragem curva direita, vai manter o corredor axé, controle 1935, acena 0134. 3, bom dia. Bom dia. Papapapai, com Índia November, controle. Prossiga. Vai manter o nível 100. Afirmativo. Gente. 2 horas e quanto? Inicialmente feito 340, depois a gente coordena com o centro a troca de nível. Pronto, a cota. Aí com o Delta, planejamento correto, ajuste 9016, chame a torre 198.612 para acionamento de táxi. 3179, autorizado Guarulhos, então nível de voo 340 pela Uniforme Whisk 50. Decola da pista 28, após mantém proa até 3.000 pés, então curva esquerda, subida gole, direção leval, após leval Rudes, controle 11935, aciona 5575. 40, vira pelo 50, decola da 28, de frente até 3.000 pés, após gole, leval Rudes, transponde 5575, controle 11935, até 3179. Está correto com o treinamento, sempre acionando de táxi. Para o pushback, acionamento, 3179. Autorizado, time táxi, total 179. Autorizado. Brasil Uniforme, patrão do pacote, então. Autorizado Ilhéus, nível 120, via Grupo 177, decolou da pista 17, após decolagem, vai cruzar à direita, cumpriu o pedido da subida Gole, transição Eval, após Eval, direto Ilhéus. Controle 11935, aciona 0263.